principais fatos do dia. As votações, as notícias que são destaque. No ar, Jornal da Câmara. Em Brasília, 7:30. Bom dia. Na véspera da eleição, corrida para a presidência da Câmara dos Deputados ainda está indefinida. Partidos estão na reta final para definir apoios. Comissão de Constituição e Justiça decide hoje possibilidade de integrantes da mesa diretora concorrerem sem deixar cargos. Partido dos Trabalhadores deixa de ter maior bancada da Câmara a partir desta terça-feira. Pirataria é tema de seminário na Câmara de hoje, à quinta-feira. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar hoje um recurso à questão de ordem que coloca em dúvida a possibilidade de um integrante da mesa diretora concorrer na eleição para a presidência da Câmara sem renunciar ao cargo atual. 3 dos candidatos declarados estão nesta situação. Na semana passada, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB Fluminense, apresentou em plenário uma questão de ordem sobre o fato de os candidatos não renunciarem aos cargos para participarem da disputa. O presidente em exercício, o deputado José Tomás Nonô, respondeu que não havia restrições regimentais ou constitucionais para esse direito, mas Eduardo Cunha recorreu à decisão da mesa. Com isso, o recurso foi parar na CCJ. Eduardo Cunha espera que a resposta venha antes de quarta-feira, para evitar que haja questionamentos sobre o processo eleitoral. O importante é que seja julgado. Ele não pode ficar pendente de decisão antes da eleição, porque poderia criar um precedente perigoso de a gente fazer uma eleição com uma regra que poderia ser mudada em função da decisão de um recurso. Até a noite desta segunda-feira, 2 integrantes da mesa diretora tinham registrado suas candidaturas. O quarto secretário, o deputado João Caldas, do PL Alagoano, e o corregedor, deputado Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Embora já tenha declarado sua participação na disputa, o vice-presidente José Tomás Nonô, do PFL de Alagoas, ainda não formalizou a decisão. O relator do recurso na CCJ é o deputado Fernando Coruja, do PPS catarinense. Ele ainda não concluiu o parecer sobre o caso, mas sua assessoria garante que o relatório será apresentado na comissão nesta terça-feira, às 15h. Caso o parecer seja contrário à decisão da mesa, o recurso seguirá para apreciação do plenário. Mônica Montenegro, para a Rádio Câmara. Caso o recurso não seja apreciado nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Eduardo Cunha pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Mas o parlamentar afirmou que essa decisão será tomada em conjunto com seu partido, o PMDB. A corrida para a sucessão à presidência da Câmara deverá esquentar nesta terça-feira. 3 dos candidatos estão articulando a permanência de apenas um deles na corrida ao cargo. Os deputados Luiz Antônio Fleury, do PTB paulista, João Caldas, do PL alagoano, e Ciro Nogueira, do PP piauiense, pré-candidatos à vaga, se reúnem nesta terça-feira à tarde para tentar negociar uma candidatura única das 3 legendas à presidência da Casa. O deputado Luiz Antônio Fleury explica que a expectativa do grupo é encontrar um nome que tenha mais viabilidade na disputa. Eu tenho certeza absoluta de que sairá, de preferência, esse o único candidato. Se não der, no segundo turno nós estaremos juntos. E o deputado João Caldas não descartou a possibilidade de ter o deputado Michel Temer, do PMDB paulista, como aliado do grupo. Esperamos, inclusive, que o deputado Michel Temer, que já conversamos com ele, nós tivemos conversas já nesse sentido. Então, que era bom que ele viesse e que o governo analisasse e que o próprio governo pensasse e repensasse a sua candidatura. Os candidatos à presidência da Câmara têm até 2 horas antes da disputa do pleito para decidir se concorrem à vaga ou não. Lucélia Cristina para a Rádio Câmara. Os deputados José Tomás Nonô, do PFL, e Michel Temer, do PMDB, passaram o dia de ontem fazendo campanha corpo a corpo e por telefone. Presidente do PMDB e ex-presidente da Câmara, Temer já anunciou a possibilidade de um apoio recíproco no caso de haver segundo turno com apenas um deles. Depois de se reunirem no último domingo, Michel Temer e José Tomás Nonô decidiram manter as 2 candidaturas, mas acertaram que voltam a conversar caso um deles passe para o segundo turno. Michel Temer, do PMDB, não descarta a possibilidade de um apoiar o outro. Nosso acordo foi o seguinte: nós vamos conversar sobre isso entre o primeiro e segundo turnos, não é? Nós temos ambos muito boa vontade entre nós, mas não há nenhum acordo neste momento para o primeiro turno. O que há é a promessa de uma conversa logo depois do primeiro turno, se ambos não formos para o primeiro turno. O candidato do PMDB, Michel Temer, passou a segunda-feira visitando os deputados de gabinete em gabinete. Num período de 10 horas, ele percorreu 7 andares do anexo 4 da Câmara. Já o presidente em exercício, José Tomás Nonô, preferiu o telefone e promete ligar para todos os deputados. Nesta segunda-feira, Nonô declarou que não se preocupa com a liberação de verbas do orçamento e ironizou o governo. Mas quero dizer que fico muito feliz. Se o governo liberou emendas, eu sou deputado e sei que as emendas não são dos deputados. A emenda vai para a base. Se o governo quiser liberar 1 bilhão de emendas, eu vou festejar. O jogo é absolutamente claro. É um engano pensar que as pessoas vão votar por conta disso ou por conta daquilo. Eu acho ótimo. Tomara que executem o orçamento todo. Vou festejar. Como disse o ministro do Planejamento, é mera coincidência. José Tomás Nonô, do PFL, promete registrar a candidatura dele nesta terça-feira por volta do meio-dia. Ele espera, até lá, contar com apoio de mais 3 partidos: PV, PPS e PDT. Mauro Ceccherini para a Rádio Câmara. A decisão do PPS, PDT e PV sobre a eleição para a presidência da Câmara será tomada hoje em reunião às 11 da manhã na liderança do PPS. O candidato à presidência da Câmara, que tem o apoio do governo, deputado Aldo Rebelo, do PCdoB paulista, registrou oficialmente sua candidatura nesta segunda-feira. Em entrevista coletiva na tarde de ontem, Aldo Rebelo disse acreditar que haverá segundo turno nas eleições. Aldo Rebelo, do PCdoB paulista, foi o 7º deputado a oficializar sua candidatura à presidência da Câmara. O registro foi feito diretamente ao presidente interino, José Tomás Nonô, do PFL de Alagoas. Em entrevista coletiva, acompanhado pelos líderes do PT, PSB e PCdoB, além do deputado e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, Aldo disse que espera contar com o apoio das bancadas dos 3 partidos. O apoio dos partidos tem como fundamento o compromisso com a restauração da atividade plena da Casa, do papel da Câmara dos Deputados como mediadora dos conflitos e da crise que nós estamos vivendo. Esse é o principal compromisso que tem levado o apoio dos partidos e de deputados. O deputado Aldo Rebelo, que tem o apoio do governo, garantiu que não considera a possibilidade de retirar a candidatura dele. Acha, porém, que a hipótese de uma vitória no primeiro turno da eleição desta quarta-feira é remota, devido ao grande número de postulantes ao cargo. O deputado disse que sua prioridade, caso seja eleito, será retomar o esforço, já na quinta-feira, para pôr em votação a reforma eleitoral. É uma coisa urgente, que está na ordem do dia, que tem relação com os acontecimentos vividos e testemunhados pelas senhoras e pelos senhores recentemente. Eu acho que isso é quase um clamor e acho que é uma prioridade natural. Quanto aos laços do Legislativo com os demais poderes, Aldo Rebelo prometeu uma relação de harmonia e de independência. O deputado não vê problemas no fato de ser testemunha de defesa de José Dirceu no processo por quebra de decoro que corre no Conselho de Ética. Segundo ele, qualquer presidente terá que conduzir o julgamento com equilíbrio e com base nas instituições, nos órgãos da Câmara e na legislação. Marise Lugulo para a Rádio Câmara. Na capital federal, 7 horas e 40 minutos. Em instantes, PT pode perder condição de maior bancada nesta terça-feira. Oi, meu filho. O que é futuro? Futuro é o que a gente tem pela frente. O que quer dizer Constituição? Constituição é a principal lei que define os nossos direitos e deveres. E o que é referendo? Referendo, da mesma família do verbo referendar, que significa confirmar, tornar válido. Em outubro, será realizado no Brasil o referendo sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e de munição. A população irá votar e decidir se proíbe ou aprova o comércio de armas de fogo e de munição. Uma importante decisão para o cidadão brasileiro. Oi, o que é cidadão? Cidadãos? Somos todos nós, meu filho. Referendo sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e de munição. Você decide. Justiça Eleitoral. Você que tem um ouvido muito especial e adora viajar pelo universo dos sons, está convidado a percorrer a Trilha da Meia-Noite. Uma aventura sonora de 60 minutos por novos caminhos ou por atalhos desconhecidos. You could be from Venus. I could be from Mars. Venha conhecer a música em todas as suas dimensões. Música de todos os cantos, todas as cores, todas as surpresas. Trilha da Meia-Noite, de quarta a sábado, às zero hora, aqui na Rádio Câmara FM, a estação da melhor música. Produção Eudora Augusto, apresentação Carmen Lúcia. Jornal da Câmara. A eleição para a presidência da Câmara na vaga aberta com a renúncia do presidente Severino Cavalcante pode vir a ser a mais disputada da história da Casa. Até agora, nada menos que 9 candidatos já se apresentaram para concorrer ao posto. Conheça na reportagem de José Carlos Oliveira um pequeno perfil dos candidatos. A segunda eleição para a presidência da Câmara dos Deputados neste ano promete ser ainda mais intensa do que a primeira. Ao todo, 9 candidatos devem disputar a sucessão de Severino Cavalcante na quarta-feira. O ex-ministro da Coordenação Política, deputado Aldo Rebelo, do PCdoB paulista, é o principal nome da base aliada ao governo federal. Alagoano de Viçosa, Rebelo tem 49 anos, está no quarto mandato na Câmara e pretende resgatar o papel legislativo da Casa. O primeiro passo é recuperar a agenda da Câmara dos Deputados para que a Casa tenha com a sociedade e com o país uma relação não apenas de produzir aquilo que a sociedade espera, mas também de intermediar o diálogo, a negociação em torno dos interesses da população e dos interesses do Brasil. Os dois principais partidos da oposição se uniram em torno do também alagoano José Tomás Nonô, nascido há 58 anos em Maceió. O deputado do PFL é advogado, está no sexto mandato, ocupa a primeira vice-presidência da Câmara e já revelou qual será o principal objetivo se for eleito presidente. Fazê-la funcionar. Nós estamos assistindo a uma paralisia há meses. É um jogo de empurra. O governo joga para a Câmara diz que é o governo. Nós precisamos quebrar esse impasse. Eu já disse que se for eleito, o primeiro gesto é pedir uma audiência ao presidente Lula. O que nós precisamos ter é uma conversa de alto nível entre executivo e legislativo. Pelo PMDB, concorre o atual presidente do partido, Michel Temer, de 65 anos. Paulista de Tietê, o deputado é advogado, especializado em direito constitucional e já ocupou o principal cargo da Câmara por 2 vezes. Temer quer evitar que a investigação das CPIs atrapalhe a produção legislativa. Quando o presidente sentar-se, seja quem for, no dia seguinte ele tem que começar a legislar. E concomitantemente com a fiscalização. O fato da existência de CPIs não pode embaralhar e embaraçar a atividade legislativa. O PP tem 3 candidatos. Um deles é o ex-ministro do governo Fernando Henrique, Francisco Dornelles, de 70 anos. Apesar de ter nascido em Belo Horizonte, o deputado está no 5º mandato de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Sobrinho do ex-presidente Tancredo Neves, Dornelles defende um relacionamento estreito entre os 3 poderes. Quero ter um relacionamento estreito com o presidente da República, com o presidente do Poder Judiciário, e quero manter uma linha de independência da Câmara, mas com muito respeito. Eu acho que você pode ter uma linha de independência, mas conversando com o Executivo sobre objetivos comuns a serem perseguidos pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. O atual segundo vice-presidente da Câmara, Ciro Nogueira, é o mais jovem entre os candidatos. Ele tem 36 anos, nasceu na capital do Piauí, é advogado, está no terceiro mandato de deputado federal e exerce atualmente o cargo de corregedor da Câmara. Ciro Nogueira diz ser o candidato da terceira via, com bom trânsito entre governo e oposição, o que, segundo ele, poderá contribuir para acabar com a paralisia da casa. Ainda pelo PP, concorre o deputado Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro, que tem 50 anos, está no quarto mandato e é oficial do Exército. Dois ex-governadores de estado também disputam a presidência da Câmara. São eles o pedetista gaúcho Alceu Colares, advogado de 78 anos e no quinto mandato de deputado, e o petebista paulista Luiz Antônio Fleury, advogado de 56 anos e no terceiro mandato na Câmara. Fleury, que já foi ouvidor-geral e procurador parlamentar, disse que vai lutar pelo equilíbrio no cumprimento das atribuições constitucionais da Câmara. Talvez seja o único parlamentar que tem experiência nos três poderes. E toda a minha vida eu pautei pela justiça. As providências que eu tomarei serão de acordo com a Constituição e a lei. Não haverá perseguições, mas também não haverá, de forma alguma, qualquer tipo de afrouxamento. O PL lançou a candidatura do atual quarto secretário da mesa diretora. O deputado alagoano João Caldas é advogado e empresário. Tem 45 anos e está no segundo mandato. Ele promete cumprir a Constituição e o regimento interno da Câmara e ressalta que seu bom relacionamento com todos os deputados vai facilitar a missão de fortalecer o poder legislativo. José Carlos Oliveira, para a Rádio Câmara. Dois desses deputados ainda não registraram oficialmente sua candidatura. José Tomás Nonô e Michel Temer. CPI. Duas subrelatorias da CPI mista dos Correios têm depoimentos previstos para hoje, a partir das 14h. A subrelatoria de contratos da CPI dos Correios ouve representantes da empresa Beta, especializada em transporte aéreo noturno. Já a subrelatoria financeira da CPI ouve o advogado Rogério Tolentino, sócio do empresário Marcos Valério de Souza, e o procurador da Fazenda Nacional, Glênio Guedes, que teria recebido R$ 902 mil de Valério. Amanhã, o plenário da CPI dos Correios volta a ouvir o ex-chefe do Departamento de Contratação de Material dos Correios, Maurício Marinho. Marinho foi flagrado recebendo R$ 3 mil de empresários interessados em fechar contrato com a estatal. O vice-presidente da CPI da compra de votos, deputado Paulo Baltazar, do PSB do Rio de Janeiro, participa hoje do bate-papo pela internet promovido pela Agência Câmara de Notícias. Baltazar responderá às perguntas dos internautas sobre os trabalhos da comissão a partir das 15h. Os interessados em participar do debate deverão acessar a página www.agencia.câmara.gov.br e clicar no ícone que será criado para o chat. A crise política que atinge o governo desde maio em função das denúncias do ex-deputado Roberto Jefferson e a indicação de que nas eleições internas do PT o campo majoritário continuará dominando o partido vão fazer com que o PT deixe de ter a maior bancada na Câmara dos Deputados. Saiba por quê na reportagem de Eduardo Tramarim. Com o pedido de desfiliação entregue nesta segunda-feira pelo deputado Orlando Fantasini ao Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Guarulhos, São Paulo, o PT deixa de ter sozinho a maior bancada de parlamentares na Câmara dos Deputados. Neste momento, o partido divide a posição com o PMDB, com 87 parlamentares. Mas nesta terça-feira devem deixar o PT os deputados Ivan Valente, de São Paulo, que já anunciou a saída em seu site na internet, e os deputados Chico Alencar, do Rio de Janeiro, e Maninha, do Distrito Federal, que anunciam sua decisão em entrevista coletiva pela manhã. Com a saída dos parlamentares, o Partido dos Trabalhadores perderia já nesta terça-feira a posição de maior bancada para o PMDB. Os dois partidos vivem situações inversas no que se refere à filiação partidária neste mês de setembro. Enquanto novos deputados aderem ao PMDB, o PT perde filiações. O PMDB aumentou sua bancada com a adesão dos deputados Delfim Neto, de São Paulo, e André Zakharov, do Paraná. O PT já havia perdido dois deputados com a saída de André Costa, do Rio de Janeiro, e João Alfredo, do Ceará. Orlando Fantasini, que anunciou sua saída nesta segunda-feira, disse que vai se filiar ao PSOL. Ele acredita que o novo partido será também o destino dos deputados João Alfredo, Ivan Valente, Chico Alencar e Maninha. Eu espero que no todo nós ingressemos no PSOL em 5. Né? O deputado Ivan Valente já me confirmou hoje pela manhã, espero ouvir a confirmação do deputado Chico Alencar e da deputada Maninha, e mais o deputado João Alfredo, que já se incorporou ao PSOL. Os deputados da ala esquerda que estão deixando o PT, a exemplo de João Alfredo e André Costa, afirmam que deixam o partido porque entendem que o resultado das eleições internas do partido indica que o PT e o governo Lula vão manter a atual orientação política. Para Orlando Fantasini, a maioria conquistada pelo campo majoritário no Diretório Nacional inviabiliza a permanência no partido da ala esquerda, mesmo que todas as correntes de esquerda se unam para eleger um candidato de oposição para a presidência do PT em segundo turno. A eleição interna era a última trincheira que nós tínhamos para fazer o esforço de convencimento da necessidade de mudança nos rumos do partido e também do governo Lula. Né? Nós perdemos essa batalha, né? Mas temos certeza que uma batalha não significa uma derrota, porque a guerra contra o capitalismo, contra o imperialismo do capital, ela vai continuar, agora não mais nas trincheiras do Partido dos Trabalhadores, mas nas trincheiras do PSOL. Para a eleição do presidente da Câmara dos Deputados, Orlando Fantasini diz que seguirá a indicação do candidato que for definida pelo seu futuro partido, PSOL. Eduardo Tramarim para a Rádio Câmara. O ex-ministro da Casa Civil e deputado José Dirceu presta depoimento hoje, às 14h30, no Conselho de Ética da Câmara. José Dirceu enfrenta o processo por quebra de decoro parlamentar, acusado de comandar o suposto esquema do Mensalão, que seria o pagamento de mesadas a parlamentares para votarem com o governo. Em Brasília, 7h52. A seguir, Câmara cedia seminário sobre pirataria a partir de hoje. Toda segunda, 10 da noite, na Rádio Câmara, Brasil Plural. Um país inteiro de sons para você conhecer. Samba, cacuriá, maracatu, moda de viola, bossa nova, milonga, choro, samba de roda, toadas de boi, tambor de crioula. Brasil Plural. Ouse conhecer o que a nossa música tem de melhor. Produção e apresentação, Adriane Lorenzon. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. No dia do referendo, quem não estiver em seu domicílio eleitoral deverá justificar a ausência. Basta ir a qualquer sessão eleitoral e preencher o formulário de justificativa, que é gratuito. Lembre-se, você vai precisar do número do seu título de eleitor para o preenchimento do formulário. Agora, vou mesmo, é votar e ajudar a decidir o futuro do Brasil. Referendo sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munição. Você decide. Justiça Eleitoral. Jornal da Câmara. Começam hoje na Câmara o primeiro seminário de combate à pirataria e a segunda mostra de medidas legislativas e governamentais de combate à pirataria. Durante o evento, entidades não governamentais e empresas vão apresentar técnicas para se diferenciar produtos originais dos pirateados. Além disso, os participantes vão apresentar alternativas para dificultar e inibir o crime de pirataria. O seminário começa às 9 horas e será promovido pela Frente Parlamentar de Combate à Pirataria, as Comissões de Defesa do Consumidor, de Desenvolvimento Econômico e de Trabalho. Os eventos vão até quinta-feira no espaço Mário Covas, do anexo 2 da Câmara. A Comissão Especial de Saneamento Básico começa a analisar hoje as 862 emendas apresentadas ao projeto de lei do Poder Executivo, que estabelece as diretrizes para os serviços públicos de saneamento. Na reunião, que começa às 14h30, também serão votados vários requerimentos. Educação. A comissão de parlamentares que está mediando as conversas entre o comando de greve dos professores das universidades e o governo espera que as negociações avancem nesta semana. Os professores não dão aulas desde o dia 31 de agosto e reivindicam a implementação do plano de carreira e também pedem o reajuste do vencimento básico complementar. Os professores em greve também reivindicam a incorporação de gratificações e a paridade entre ativos e inativos. Professores e servidores das escolas técnicas federais também entraram em greve para reivindicar a implementação do plano de carreira. A coordenadora da comissão parlamentar, deputada Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, disse que a quarta-feira pode ser decisiva para o movimento grevista. Ainda nesta quarta-feira, essa comissão de parlamentares vai ser recebida pelo ministro do Planejamento, Dr. Paulo Bernardo. Ocasião em que nós vamos tratar também da luta dos docentes das nossas universidades. Então, o que está nos movendo nesse momento é o desejo de contribuir para que a negociação seja retomada e, a partir daí, esse processo possa fluir no sentido de que venha a ser colocada na mesa uma proposta que possa responder às expectativas dos servidores e dos docentes. A deputada Fátima Bezerra diz que os professores das universidades recebem baixos salários em função do tratamento que tiveram no governo anterior, quando passaram 8 anos sem reajuste de salário. Alain Pimentel para a Rádio Câmara. O tempo hoje. Brasília terá céu nublado a encoberto com chuva. A umidade relativa do ar estará variando entre 95% e 65%. A temperatura mínima registrada foi de 17 graus e a máxima pode chegar a 24 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Destaques de hoje. O Jornal da Câmara informa agora as manchetes dos principais jornais do país. Jornal do Brasil. Apito atrapalha ataque da CPI. O Estado de São Paulo. Crise faz PT perder esquerda histórica e maioria na Câmara. Correio Brasilense. Servidores vão ter reajuste de pelo menos 29%. O Globo. PT perde fundadores e já não é o maior da Câmara. Folha de São Paulo. Deputados saem e PT já não é o maior da Câmara. Gazeta Mercantil. Arroxo leva superávit primário a nível recorde. Jornal da Câmara. Presidência da Câmara tem 9 deputados na disputa. Jornal da Câmara. Termina aqui o Jornal da Câmara, primeira edição. Apresentação, Tércia Guimarães e Paulo Triolo. Trabalhos técnicos, Antônio Soares. Subedição, Alexandre Porto. Edição, Aprígio Nogueira. Coordenação, Ana Del Monte. O Jornal da Câmara estará de volta 1:30 PM. Bom dia para você. Bom dia. Jornal da Câmara. O dia a dia do plenário e o trabalho das comissões. A política em primeira mão. Jornal da Câmara.